por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos por este domingo. Te louvamos e te bendizemos por todas as graças recebidas, mas te pedimos, Senhor, abençoai a semana que hoje começa. Abençoai cada momento. Abençoai, Senhor, cada minuto. É a última semana do mês de julho, Senhor. Senhor Deus, apesar de ser domingo, dia do Senhor, hoje também se celebra São Joaquim e Santana, os avós de Jesus. Por isso a nossa bênção também a todos os avós e a todos os idosos. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e os idosos. Fortalecei-os, amparai-os, dai paciência na velhice, dai-lhes a graça de ser testemunho de fé e de oração. Por intercessão de São Joaquim e Santana, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.